Rockesti. You're Morganized. Rio Sul Rádio. Yeah. Seal com The Beginning, Erasure Storm. Começamos o primeiro set, o programa de hoje, né? Com Olympia, Take Me Away. Se eu fosse você, eu não sairia daí de jeito nenhum. Tem mais um bloco pra rolar, beleza? Você está ouvindo Flash House. Rio Sul, Rádio Duetos. Os encontros mais prováveis. Também os mais improváveis. Rio Sul, Rádio Duetos. A qualquer momento, na programação da Rio Sul Rádio. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. Empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. Essa daí marcou época, meu querido. Capela, Get Out of My Case. Olha quem chame ela de Everybody Listen to Me. E nessa versão aí ficou um espetáculo. Aumenta o volume disso aí, meu amigo. Yeah.

também estou na Rio Sul Rádio. I always thought you were my friend.

skin till we let this jump in.